Papai, alô mamãe! Atenção todos os moradores da Caponga! O nosso parque de diversões estará fazendo a última semana, eu falei disse, última semana do nosso parque de diversões aqui na Caponga! E atenção, promoção especial de fim de férias. Durante toda a semana, você irá comprar três ingressos por apenas 10 reais. O quê? Não acredito. Eu falei, disse, são três ingressos por apenas 10 reais. Que preço, hein? E aí, vai ficar de fora dessa? E na compra de 10 ingressos, você irá pagar apenas 40. Eu falei, disse, são 10 ingressos por apenas 40 reais. O gerente doidou e o preço baixou. São 3 ingressos por apenas 10 reais e 10 ingressos por apenas 40 reais na última semana do nosso parque aqui na Caponga. Venha e divirta-se. Hoje é dia de alegria e vai rolar muita diversão. Vamos para o parque com toda a família. Alô papai, alô mamãe, atenção todos os moradores da Caponga. O nosso parque de diversões estará fazendo a última semana. Eu falei, disse, última semana do nosso parque de diversões aqui na Caponga. E atenção, promoção especial de fim de férias. Durante toda a semana, você irá comprar três ingressos por apenas 10 reais. O quê? Não acredito. Eu falei, disse, são três ingressos por apenas 10 reais. Que preço, hein? E aí, vai ficar de fora dessa? E na compra de 10 ingressos, você irá pagar apenas 40. Eu falei, disse, são 10 ingressos por apenas 40 reais. O gerente doidou e o preço baixou. São 3 ingressos por apenas 10 reais e 10 ingressos por apenas 40 reais na última semana do nosso parque aqui na Caponga. Venha e divirta-se.